que não pode a gente faz e faz direito. Aquilo que não pode a gente faz muito bem feito. Lutei, me libertei, venci, ganhei respeito. Mesmo com zoião e com todo preconceito. Veneno impregnou no estilo internacional. Vagabundo que pichava, agora tudo passa mal. Peso da batida do errado que deu certo. Esse é o peso da batida do errado que deu certo. Do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu vivo, é do jeito que eu sou. Do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu vivo, é do jeito que eu sou. Peço da batida do errado que deu certo. 1, 2, 3. Presta atenção, agora você vai me ouvir. Quem tem coragem não se esconde, se aceita como é. O futuro é um labirinto pra quem não sabe o que quer. Faço o que faço na medida do impossível. A vida de um maluco também pode ser incrível. A vida é muito louca, a gente tem que andar na linha. Mantendo a humildade, vivendo dia a dia. Peso da batida do errado que deu certo. Esse é o peso da batida do errado que deu certo. Do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu vivo, é do jeito que eu sou. Do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu vivo, é do jeito que eu sou.